leva de volta, Senhor, para o lugar onde éramos felizes, onde tínhamos vida, onde éramos só nós dois, Senhor. Levanta sua mão e adora.